Dibi! Fala aí, Bruninho! Rapaz, do nada ela chamou meu pau de vergonha, Dibolê! Então manda ela tomar vergonha na cara, molequinho! Que ideia de Dibolê, velho! Sucesso! Gostosinho! Vem! Eu não sei mais o que fazer com essa novinha. Eu não sei mais o que fazer com essa novinha. De dia, de noite, de dia. Ela quer fuleiragem, quer putaria. Eu não sei mais o que fazer com essa novinha. Eu não sei mais o que fazer com essa novinha. De dia, de noite, de dia. Ela quer fuleiragem, quer putaria. Louca de uísque chamando atenção. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Eita zorra! Ela empina na frente do paredão. Não para, bebê. Na frente do paredão. Ela empina na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Não demora, não demora. Vai, vai, vai, vai, vai. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. O coroa tá on, hein? Chama no swing, vem que vem, vai. Ó, oh, ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Aí, ó. Vem. Eu não sei mais o que fazer com essa novinha. Não sei mais o que fazer com essa novinha. De dia, de noite, de dia. Ela quer fuleiragem, quer putaria. Não sei mais o que fazer com essa novinha. Eu não sei mais o que fazer com essa novinha. De dia, de noite, de dia. Quer fuleiragem, ela quer putaria. Louca de uísque chamando atenção. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Vai, bebê, vai, danada, vai. Ela joga na frente do paredão. Que é isso, hein, mãe? Vou na frente. Que é isso, bebê? Ela joga na frente do paredão. Soneca, paredão. Marreto, paredão. Ela joga, não para, não demora. Não demora, vai, mãe. Ela joga na frente do paredão. Joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. Ela joga na frente do paredão. RG Paredão, de Bolê, Soneca Paredão, Marreta, Alcione, Chega Paredão, Moura Paredão, todos os paredões da Bahia de Pins, Carreta Pitbull, Zeus Paredão, Bebê, louca de uísque chamando atenção. Ela empina na frente do paredão. Ela empina na frente. Eita desgrama! Ela empina na frente, que é isso, hein, mãe? Ela empina na frente do paredão. Ela empina na frente do paredão. Ela empina na frente do paredão. Vai no saca, gosta, viu? Olha a cara dele de bule, a cara dele, a cara dele, olha a cara dele. Ela empina na frente do paredão. Ela empina na frente do paredão. JM Paredão, Leis Paredão, tem de tudo paredão. Ela empina na frente do paredão. Ela empina na frente do paredão. Empina na frente do paredão. Ela empina na frente do paredão.